Relaxa no meu colo, neném, que a noite é nossa. Te prendo se quer ser minha refém, respire e goza. Se eu te faço uma proposta, já sei o que tu gosta. Só realizo seus desejos. Faz hipnose só de costas, eu fico igual idiota. Maluco em transe pelo seu beijo. Me segue como minha sombra pra longe. Quando eu tô distraído, ela aparece. Não existe um local que seja distante. Me faz só um favor, vê se me esquece. Se não for pra fechar junto, não permanece. Tu ronca muito e nem é tudo o que parece. É que todos esses perreco aborrece. Sinceramente não sei o que fiz pra merecer. Vai se arrepender se tu me perder. Vai surtar me ver com outras e enlouquecer. Quero ver se você é mesmo toda paz. Como diz que vai embora e nunca mais voltar. Se eu te levo daqui, nós só parimos o QI e já se perde por lá. Só hoje sem discutir, vamos tentar só curtir. Sem brigar, só transar. Já que tu quer me sentir, eu tiro sua lingerie, azul da cor do mar. Só deixa fluir, se quer se divertir, me deixa entrar. Relaxa no meu colo, neném, que a noite é nossa. Te prendo se quer ser minha refém, respire e goza. Se eu te faço uma proposta, já sei o que tu gosta. Só realizo seus desejos. Faz hipnose só de costas, eu fico igual idiota. Maluco em transe pelo seu beijo. Maluco em transe pelo seu beijo.